Ficheiro 92, página 603, capítulo 33, A Patrulha. Jenny recuperou rapidamente do nascimento de Margaret, insistindo em descer as escadas até ao resto do chão no dia seguinte ao parto. Diante da insistência conjunta de Ian e Jamie, ela relutantemente absteve-se de fazer qualquer trabalho, apenas supervisionando do sofá na sala, onde ficou reclinada a pequena Margaret a dormir no berço ao seu lado. Entretanto, insatisfeita de ficar sentada ociosamente, num ou dois dias aventurou-se até à cozinha e depois até à horta atrás da casa. Sentada no muro, o bebé, bem enrolado em cobertores e carregado numa faixa amarrada ao corpo, fazia-me companhia, enquanto eu, simultaneamente, arrancava trepadeiras mortas e vigiava um enorme caldeirão onde a roupa da casa era fervida. A senhora Crook e as criadas já haviam retirado a roupa limpa para ser estendida a secar. Agora, eu esperava que a água arrefecesse o suficiente para ser deitada fora. O pequeno Jamie ajudava-me, arrancando plantas de modo desenfreado e lançando gravetos em todas as direções. Gritei-lhe para ter cuidado quando se aproximou demais do caldeirão. Depois, corri para ele quando ignorou o aviso. Felizmente, a água arrefecera rapidamente, estava apenas morna. Avisando para ficar junto da mãe, segurei o caldeirão e virei-o da base de ferro em que se apoiava e que o impedia de cair. Dei um salto para trás para me afastar da água suja que caía em cascatas pela borda da vasilha, lançando vapores no ar frio. O pequeno Jamie, agachando-se ao meu lado sobre os calcanhares, bateu as mãos alegremente na lama morna e pingos pretos voaram por toda a minha saia. A mãe desceu do muro, levantou-o pela gola da camisa e deu-lhe uma palmada no traseiro. Não tens juízo, filho, olha para ti. Agora a tua camisa vai ter de ser lavada outra vez. E vê o que fizeste à saia da tua tia, seu malandro. Não tem importância, protestei, vendo o lábio inferior do pequeno vilão tremer. Mas para mim tem, disse Jenny, lançando um olhar penetrante ao seu rebento. Pede desculpas à tia, rapaz. Depois vai pedir à senhora Crook que te lave. Apressou-o com uma palmada no rabo, delicada desta vez, e empurrou-o na direção da casa. Voltávamos a nossa atenção para as roupas fervidas, quando o barulho de cascos de cavalo chegou até nós, vindo da estrada. Deve ser o Jamie, espero, disse eu, ouvindo. Mas hoje vem mais cedo. Jenny abanou a cabeça, olhando atenta para a estrada. Não é o cavalo dele. O cavalo, quando apareceu no cimo de uma colina, não era conhecido, a julgar pela sua testa franzida. O homem em cima dele, entretanto, não era nenhum estranho. Ela empertigou-se ao meu lado. Depois começou a correr em direção ao portão, envolvendo o bebé com os dois braços para mantê-lo firme. É o Ian, gritou-me. Ele estava esfarrapado, sujo e ferido na cara, quando deslizou de cima do cavalo. Tinha um lado da testa inchado, com um corte feio que atravessava a sobrancelha. Jenny segurou-o por baixo do braço quando ele atingiu o chão, e foi só então que vi que a sua perna de pau havia desaparecido. O Jamie, murmurou ofegante. Encontrámo-nos com a patrulha perto do moinho, à nossa espera. Sabiam que íamos para lá. O meu estômago deu um nó. Ele está vivo? Ian assentiu com a cabeça, tentando respirar. Sim, também não está ferido. Levaram-no para o oeste, em direção a Killin. Os dedos de Jenny exploravam o seu rosto. Estás muito ferido, homem? Ele sacudiu a cabeça. Não. Levaram-me o cavalo e a perna. Não era preciso quase matarem-me para me impedir de segui-los. Jenny olhou para o horizonte, onde o sol estava logo acima da linha das árvores. Talvez 4 horas da tarde, estimei. Ian seguiu o seu olhar e antecipou-se à sua pergunta. Encontrámo-los por volta do meio-dia. Levei mais de 2 horas a chegar a um sítio que tivesse um cavalo. Ela ficou parada, imóvel, por um instante, calculando. Depois virou-se para mim com ar decidido. Claire, ajuda o Ian a ir para casa, por favor. E se ele precisar de cuidados, trata dele o mais depressa possível. Vou deixar o bebé com a senhora Crook e buscar os cavalos. Afastou-se antes que qualquer um de nós pudesse protestar. Ela quer, mas não pode, exclamei. Não pode estar a pensar em deixar o bebê. Ian apoiava-se pesadamente no meu ombro enquanto percorríamos devagar o caminho em direção à casa. Ele sacudiu a cabeça. Não, mas também não acho que ela queira deixar os ingleses enforcarem o irmão. Escurecia quando chegámos ao local onde Jamie e Ian haviam sido emboscados. Jenny desceu do cavalo e andou de um lado para o outro no meio dos arbustos, farejando como um pequeno terrier, afastando galhos do caminho e murmurando baixinho o que pareciam ser os piores palavrões do seu irmão. Para leste, disse, saindo finalmente do meio das árvores, arranhada e suja. Sacudiu as folhas mortas das saias e tirou as rédeas do cavalo das minhas mãos entorpecidas. Não podemos segui-los no escuro, mas pelo menos sei para que lado ir, quando amanhecer. Improvisámos um acampamento simples, amarrando os cavalos e fazendo uma pequena fogueira. Admirei a eficiência com que Jenny fizera tudo aquilo e ela sorriu. Eu costumava obrigar o Jamie e o Ian a ensinarem-me o que sabiam quando eram pequenos. Como fazer lume, subir às árvores, até como esfolar animais e como seguir um rasto. Olhou novamente na direção tomada pela patrulha. Não te preocupes, Claire. Sorriu e sentou-se junto à fogueira. 20 cavalos não podem andar muito depressa pelo mato, mas 2 podem. A patrulha vai apanhar a estrada em direção a Eskdale, ao que parece. Podemos cortar caminho pelas montanhas e encontrá-los perto de Midmains. Os seus dedos ágeis puxavam o corpete do vestido. Olhei espantada quando ela desfez o franzido e baixou a parte de cima da blusa, expondo os seios. Estavam grandes e pareciam entumecidos, inchados de leite. Na minha ignorância, não havia pensado no que a mãe que amamentava fazia quando privada do aleitamento. Não posso deixar o bebê muito tempo, disse, respondendo aos meus pensamentos, rindo enquanto segurava um dos seios por baixo. Eu explodiria. Em reação ao toque, o leite começou a pingar do mamilo engurgitado, fino e azulado. Retirando um lenço grande do bolso, Jenny colocou-o sob o peito. Havia uma pequena caneca no chão a seu lado que ela tirara do alforje. Pressionando a borda da caneca, logo abaixo do mamilo, massageou suavemente o seio entre 2 dedos, espremendo delicadamente em direção ao mamilo. O leite escoou mais depressa em resposta e, em seguida, de repente, a areola em torno do mamilo contraiu-se e o leite espirrou num jato fino de força surpreendente. Não sabia que era assim, exclamei subitamente, olhando fascinada. Jenny deslocou a caneca para recolher o jato e assentiu com a cabeça. Sim, a força com que o bebê suga desencadeia o fluxo, mas depois de o leite começar a sair, tudo o que a criança tem de fazer é engolir. Ah, agora sinto-me melhor. Fechou os olhos por um instante, aliviada. Esvaziou a caneca no chão e observou. Uma pena desperdiçá-lo, mas não há o que fazer com ele, pois não? Mudando de mão, colocou a caneca na posição outra vez e repetiu o processo no outro seio. É uma maçada, disse, erguendo os olhos e vendo que eu ainda a observava. Mas tudo o que tem a ver com crianças é uma maçada, praticamente. Mesmo assim, jamais escolherias não os ter. Não, respondi em voz baixa, ninguém escolheria isso. Olhou-me por cima da fogueira, o rosto bondoso e preocupado. Ainda não chegou a tua hora, disse ela, mas terás os teus filhos um dia. Ri, um pouco trêmula. Primeiro é melhor encontrarmos o pai. Ela esvaziou a segunda caneca e começou a ajustar o vestido. Vamos encontrá-lo amanhã. Tem de ser, porque não posso ficar longe de Maggie muito tempo. E quando os tivermos encontrado, perguntei, o que acontece? Ela encolheu os ombros e estendeu as mãos para os cobertores. Isso vai depender do Jamie e de quanto os fez magoarem-no. Jenny tinha razão. Encontramos realmente a patrulha no dia seguinte. Deixámos o acampamento antes do raiar do dia, parando apenas o suficiente para que ela extraísse mais leite. Ela parecia encontrar trilhos onde não havia nenhum, e seguia sem fazer perguntas até uma região de floresta densa. Era impossível viajar depressa no meio da vegetação rasteira e dos arbustos, mas ela assegurou-me que estávamos a fazer um percurso muito mais reto do que o caminho que a patrulha era obrigada a fazer, presa como estava à estrada por causa do tamanho do grupo. Alcançámo-los por volta do meio-dia. Ouvi o tilintar dos arreios e as vozes descontraídas que ouvira noutra ocasião. Estendi a mão, fazendo sinal para que Jenny, que me seguia naquele momento, parasse. Há um vau, por onde podemos atravessar o riacho lá embaixo, sussurrou. Parece que pararam lá, para os cavalos beber. Desmontando, segurou as rédeas dos dois animais e amarrou-os. Em seguida, fazendo sinal para que a seguisse, escorregou para dentro do mato rasteiro, como uma cobra. Do local para onde ela nos levara, numa pequena saliência rochosa acima do riacho, podíamos ver praticamente todos os homens da patrulha, a maioria desmontada e a conversar despreocupadamente em grupos, alguns sentados no chão a comer, outros a conduzir os cavalos em grupos de dois e três até à água. O que não conseguíamos ver era Jamie. Achas que o mataram? Perguntei em pânico. Contei os homens duas vezes, para ter a certeza de que não deixara de contar ninguém. Havia 20 homens e 26 cavalos, todos bem à vista até onde eu podia ver, mas nenhuma pista de um prisioneiro e nenhum reflexo revelador de cabelos ruivos. Duvido, Jenny respondeu, mas só há uma forma de descobrir. Começou a recuar. Como? Perguntando. A estrada estreitava-se depois do vau, tornando-se pouco mais do que um trilho poeirento, através de densos grupos de pinheiros e amieiros de cada lado. O trilho não era suficientemente largo para a patrulha avançar dois a dois. Cada homem tinha de seguir por ela, em fila indiana. Quando o último homem da fila se aproximou de uma curva no caminho, Jenny Murray entrou de repente na estrada à frente dele. O cavalo dele assustou-se e o homem tentou controlá-lo, praguejando. Quando abriu a boca para perguntar, indignado, o que pretendia ela com aquele comportamento, eu saí dos arbustos atrás dele e atingi-o com força, atrás da orelha, com um galho caído. Apanhado completamente de surpresa, ele perdeu o equilíbrio quando o cavalo se assustou outra vez e caiu na estrada. Não desmaiou. O golpe apenas o derrubara. Jenny remediou essa deficiência com a ajuda de uma pedra de bom tamanho. Agarrou as rédeas do cavalo e gesticulou freneticamente para mim. Depressa, sussurrou, tira-o da estrada antes que deem pela falta dele. Foi assim que, ao recuperar os sentidos, Robert MacDonald, da patrulha de Glen Ilrive, se viu firmemente amarrado a uma árvore, olhando para o cano de uma pistola que lhe era apontada pela irmã furiosa do seu antigo prisioneiro. — O que fizeram a Jamie Fraser? Perguntou ela. MacDonald sacudiu a cabeça atordoado, obviamente a achar que ela era fruto da sua imaginação. Uma tentativa de se mover pôs fim às suas dúvidas e, depois da devida enxurrada de palavrões e ameaças, reconciliou-se finalmente com a ideia de que o único modo de se libertar era contando-nos o que queríamos saber. Está morto, respondeu MacDonald carrancudo. No entanto, quando o dedo de Jenny começou a apertar o gatilho ameaçadoramente, acrescentou tomado de pânico. Não fui eu, a culpa foi dele. Jamie, segundo ele, ia montado com os braços amarrados por uma tira de couro atrás de um soldado da patrulha, cavalgando entre dois outros homens. Parecera bastante dócil e não tomaram nenhuma precaução especial quando atravessaram o rio a 10 quilómetros do moinho. O idiota atirou-se do cavalo na parte funda do rio, disse MacDonald, encolhendo os ombros como podia, com as mãos amarradas às costas. Disparámos sobre ele. Devemos ter acertado, porque ele não voltou à tona. Mas o rio é rápido depois do vau e fundo. Procurámos um pouco, mas não vimos corpo algum. Deve ter sido levado o rio abaixo. Agora, pelo amor de Deus, minhas senhoras, soltem-me. Depois das repetidas ameaças de Jenny não conseguirem extrair mais nenhum pormenor ou mudança na sua história, decidimos aceitá-la como verdadeira. Recusando-se a libertar MacDonald completamente, Jenny afrouxou as suas amarras, de modo a que, com o tempo, ele pudesse libertar-se. Depois, corremos. Achas que ele está morto? Perguntei arquejando, quando alcançámos os cavalos amarrados. Não. O Jamie nada como um peixe, e já o vi prender a respiração durante 3 minutos. Vamos procurar nas margens do rio. Percorremos as margens para cima e para baixo, tropeçando em pedras, chapinhando na água nos lugares rasos, arranhando as mãos e o rosto nos salgueiros que arrastavam os seus galhos nas poças. Finalmente, Jenny deu um grito, triunfante, e eu atravessei a água, equilibrando-me precariamente nas pedras escorregadias que forravam o leito do riacho, raso naquele ponto. Segurava uma tira de couro, ainda amarrada num círculo. Um dos lados estava manchado de sangue. Desenvencilhou-se disto, disse, segurando o círculo de couro entre as mãos. Olhou na direção de onde viéramos, pelo acidentado declive de pedras, poças fundas e correntezas espumantes, e sacudiu a cabeça. Como conseguiste, Jamie? Perguntou, falando consigo própria.